DJ Matheus. Ei, DJ Matheus, tá na hora do rock doido, meu DJ. Esse é o DJ Matheus, porra. Ela gosta da putaria. Vem, chama o teu vulgo malvadão. Vai socando, chama o teu vulgo malvadão. Só rajadão por dentro da caixeca. Na boca serra, que a hora é essa? Só rajadão por dentro da caixeca. Na boca serra, que a hora é essa? Na boca serra, que a hora é essa? Chama o teu vulgo malvadão. Vai socando. Chama o teu vulgo malvadão. Vai socando. Chama o teu vulgo malvadão. Só rajadão por dentro da caixeca. Na boca serra, que a hora é essa? Só rajadão por dentro da caixeca. Na boca serra. Esse é o brabo dos rocks, porra. Balança, já são 6 horas da manhã e as novinhas tão no clima. Bom dia, a tropa do serrão te chama pra piscina. Bom dia, a pedido da firma, sarra. Na água que adaptada com pentão de robocop. Cheio de malote. Assim um de bandido que todas piranha gosta. É só eu e o meu meota com a mochila nas costas. A Glock na cintura eu troco tiro toda hora, troco tiro toda hora. Eu trabalho consciente, eu tropa da serra. Só tá carro imitante. Assim um de bandido que todas piranha gosta. É só eu e o meu meota. É DJ Melly. Essa é a DJ Melly produzindo só somzão. DJ Matheus. Já são 6 horas da manhã e as novinhas tão no clima. Bom dia, a tropa do serrão te chama pra piscina. Bom dia, a pedido da firma, sarra. Na água que adaptada com pentão de robocop. Cheio de malote. Assim um de bandido que todas piranha gosta. É só eu e o meu meota com a mochila nas costas. A Glock na cintura eu troco tiro toda hora, troco tiro toda hora. Eu trabalho consciente, eu tropa da serra. Só tá carro imitante. Assim um de bandido que todas piranha gosta. É só eu e o meu meota. Esse é o DJ Matheus, o brabo dos rocks. Me separei, porra. Tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar na você. Tô solteira agora.

DJ Melry. Essa é a DJ Melry produzindo só somzão. Produzindo só somzão. Se for madrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique que eu passo mal. Naquele pique que eu passo mal. Se for madrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique que eu passo mal. Naquele pique que eu passo mal. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Desce e sobe. Sobe e vai. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Desce e sobe. Sobe e vai. Eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique que eu passo mal. Naquele pique que eu passo mal. Se for madrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique que eu passo mal. DJ Matheus. Ei, moça, só me pergunta se esse teu coração tem dono. Se não tem até a vida bandida, eu abandono. Pra te ver sentando, pra te ver jogando. Senta gostosinho que eu perco a pose de malandro. Jogando, jogando, jogando. Esse é o DJ Paulinho. Ela fez comigo, desceu pra bandido. Sem medo de se apaixonar na cama. Meu rugo que ela chama, te conheço piranha. Você tá sendo namorado. Ela fez comigo, desceu pra bandido. Sem medo de se apaixonar na cama. Meu rugo que ela chama, te conheço piranha. Você tá sendo namorado. DJ Matheus, o brabo dos rocks. Ei moça, só me pergunta se esse teu coração tem dono. Se não tem até a vida bandida, eu abandono. Pra te ver jogando, senta gostosinho que eu pego a pose de malandro. Jogando, jogando, jogando. Esse é o DJ Paulinho. O que ela fez comigo, desceu pra bandido. Sem medo de se apaixonar na cama. Meu rugo ela chama, te conheço piranha. Esse é o DJ Matheus, porra. Esse é o DJ Matheus, o brabo dos rocks. Os caras me param, tá difícil me parar. Sou o pose do rodo, famoso trembala. Sou o TVJ, a mestre afirma. Se quer botar tropa, agora tem os pedido. Eu gosto de andar caixa, gosto de andar perfumar. Mexe rola onde eu paro, se do rodo eu vou entrar. E bater essa vida, né? Arrastando pra cima, me arrastando por lá. Quando ela senta pra baixo, hoje eu bate a online. Traz a carteira que eu te dou trabalho. Aí pesado, babado, você vai ser bem tratado. Eu te amo a criança, vai voltar feliz na vida bacana. DJ Udi é o brabo, pô. Eu tô matando na ouro no meu pescoço, tá brilhando. Na parte é a marca da quadrilha. Pose do rodo e serviço não brinca. Mete Esse é mais um set com a produção dele, DJ Matheus. Mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. Eu mando escolher. que eu vou pro rolê, vou passar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar. DJ Udi é o brabo, porra. DJ hoje a noite, eu vou pro rolê, vou passar pra gerar. DJ Matheus. Tá na parte de que permanece essa tranquilidade na comunidade. Essa Lili, dois amigos que estão privados. Lili, saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui. Aqui. Ela fala que quer crime, eu sou criminoso. Ela é da zona sul, eu sou criado todo. Ela fala que me ama, mas não me engana. Que vagabundo nato não se apaixona. Vai se fola, se é o bicho, pode fuder comigo, que eu vou fuder contigo. Tesão com perigo, ela gosta de bandido, né? Bicho é envolvido, que patricinha doida. Quer entrar no carro, bicho, agora vamos dar o tiro. Bebe ela no exato, que ela viu o rio todinho. Pega a visão, como o complexo tá lindo. Como o complexo tá lindo. Tá na parte de que permanece essa tranquilidade na comunidade. Essa Lili, dois amigos que estão privados. Lili, saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui. Aqui. Tá na parte de que permanece essa tranquilidade na comunidade. Essa Lili, dois amigos que estão privados. Lili, saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui. Aqui. E assim, diferenciado, eu tô muito avançado. Ela sente o faro e quer entrar na minha santa fé. Ele chuta puto, né? Vou fazer o quê, né? Sigo minha vida na fé. E foguete não dá ré, se incomoda. Favela chique, empilhão nas notas. E quadro na blitz, os caninha bola. Sempre pergunta se no carro tem bola. Pode revistar, e depois tu me vai arrumar nada. Me libera logo, quero ir nas gata. Minha vida é muito tensa, vara revoada. Eu já tô atrasado com a festa privada. Então deixa, deixa o tentar passar. DJ Matheus. Tá na parte de Deus que permanece essa tranquilidade na comunidade. Essa Lili, dois amigos que estão privados. Lili, saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui. Aqui. Eric Cash. Fumando e trajado, hoje o baile tá lotado. O cabelo tá na égua, mas a cara tudo enquadro. Ligado na linha, a filha dele do meu lado. Escadendo esse dia, MD baseado. Não para tudo, se pergunta quem é o pretinho. Todo mundo não entende, de onde vem tanto din-din. Nem saber se artista ou se é vagabundo. Não vou dizer, pesquisa meu nome no Google. Ela quer ver ele que é. Mas é a cara do crime. Quando senta não se esquece. Prosperidade, eu sei que a chumbada venceu. Hoje nós faz giro na paz de Deus. Que permanece essa tranquilidade na comunidade. Essa Lili, dois amigos que estão privados. Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui. Aqui. Virei de inveja o teu sonho das tuas amigas. Mostrei na prática como se faz, dei a volta por cima. Me lembro de todos que riram de mim quando eu comecei. É o mesmo que quer meu lugar, sofrido que eu conquistei. Meio quilo de ouro no meu pescoço, BMW com o banco de cor. Meu lume espirro também bate morro fora da lei. Se não quer problema, então deixa o trem claro passar. Se ele fala que depende, então manda pintar. Que o papo do mano é um só, lá não vai recuar. Lá não vai recuar porque tá na paz de Deus. Que permanece essa tranquilidade na comunidade. Essa Lili, dois amigos que estão privados. Ele. Esse é mais um set com a produção dele, DJ Matheus.